O movimento Passe Livre é um movimento social que existe desde 2005 e que luta por um transporte público de verdade. Isso pra gente quer dizer duas coisas: a tarifa zero, ou seja, a gratuidade total do transporte público, de trens, metrô e ônibus, e a segunda parte que é importante pra gente é o controle do transporte por parte dos trabalhadores e usuários, ou seja, que tanto quem trabalha nos transportes como os trabalhadores que utilizam o transporte devem ser quem vai gerir o transporte, quem vai tomar as decisões, quem decide quais são as linhas de ônibus mais importantes, quais são as menos importantes. A gente existe desde 2005 e desde 2005 a gente faz manifestações, ou pela tarifa zero, como essa manifestação aqui, ou contra o aumento da passagem. Hoje faz um ano que aqui em São Paulo a gente conseguiu reverter o aumento de passagens que teve ano passado, que a passagem ia subir de R$3,20 para R$3,20, e a gente conseguiu, com muita mobilização, com muita gente na rua, reverter esse aumento. Então esse ato ele tem dois propósitos. O primeiro é comemorar essa data que é muito importante para a gente, que é o dia 19 de junho, e o segundo é pautar a nossa reivindicação mais importante, que não é só o aumento, mas é a tarifa zero nos transportes públicos. E vocês também estão propondo uma tarifa zero baseados em algum plano que possa sustentar essa questão? A gente tem um projeto de lei, que é um projeto de lei de iniciativa popular. Então a gente recolhe assinaturas para sustentar esse projeto de lei para mais tarde ser apresentado para a Câmara de Vereadores. Inclusive vão ter pessoas durante o ato recolhendo assinaturas, se você quiser dar uma olhada no projeto de lei. A gente tem alguns apoiadores que são mais técnicos, que ajudaram a gente a formular esse projeto. E a gente tem sim algumas indicações de onde viria esse dinheiro. Que a gente não é um movimento ingênuo a ponto de achar que existe a figura do transporte de graça. A gente sabe que o transporte tem um custo. O que está em discussão não é se ele tem um custo ou não, mas sim quem vai pagar por esse custo. A nossa defesa é que quem usa transporte público é sempre a parcela mais pobre da população e que usa o transporte público geralmente para trabalhar. E faria muito mais sentido que o conjunto da sociedade arcasse com isso, que devia ser um direito, do que a parcela que já é mais pobre, que já paga mais impostos, seja também onerada por isso. Então é um pouco nesse sentido que a gente discute. E quais são as expectativas para hoje? A nossa expectativa é conseguir fazer um ato de comemoração, e por ser um ato na Copa, é muito importante para a gente que seja um espaço de retomada da cidade. A gente sabe que a Copa é um evento bastante elitista, os ingressos custam bastante caro, a população pobre de muitas cidades foi removida das suas casas para que esse evento acontecesse. Então a gente queria fazer uma manifestação, mas também uma festa que se contrapusesse na prática a esse evento. Então a nossa ideia é terminar essa manifestação na Marginal Pinheiros, fazendo uma grande festa. E nessa festa entra todo mundo. Entra os ambulantes, que a FIFA não permite entrar perto do estádio, entra todo mundo que não tem ingresso. Enfim, a gente quer retomar um pouco a cidade na prática. Tá bom, obrigada.